varando suco, paz de acordeão suave. Acordeão suave. Na varanda o tempo passa devagar. Cada ruga é uma história pra contar. Vó chamava pra rezar antes do jantar. Hoje é só silêncio no mesmo lugar. O berço no canto, o choro ecoa, mas o vazio ainda soa. O cheiro de café não é mais o mesmo. A família vai partindo, outros vêm chegando, rostos novos, vozes que vão mudando. Acostumar com jeitos, com manias que vêm, mas o coração ainda chama quem já não tem. O tio contava causos à luz do lampião. Agora é o sobrinho com celular na mão. As risadas mudaram, o tom já não é igual, mas o amor persiste, mesmo sendo outro sinal. O balanço da rede, um canto que ficou, memórias antigas, o vento levou. Mas a vida insiste, sempre renasceu. A família vai partindo, outros vêm chegando, rostos novos, vozes que vão mudando. Acostumar com jeitos, com manias que vêm, mas o coração ainda chama quem já não tem. O tio contava causos à luz do lampião. Agora é o sobrinho com o celular na mão. Acostumar com jeitos, com manias que vem, mas o coração ainda chama quem já não tem.